Ao chegar em casa hoje decidi escrever uma canção só pra nós dois. Será que ainda tem saudade e chora por mim? Será que ainda lembra do tempo que já se foi? Eu nunca imaginei tão de repente te encontrar. Fazia 8 anos que a gente não se via. Engraçado como eu fui pra outro lugar e você formado em direito e agronomia. Me lembrei do beijo do primeiro dia em que te amei, em frente à casinha onde eu morei. Ali nasceu o amor. Mas éramos tão imaturos, éramos tão inseguros, erramos com medo de amar. E sem nenhuma experiência pra se entregar. Éramos tão imaturos, éramos tão inseguros. Quem sabe se a gente tentar, ainda resta uma esperança pra recomeçar. Abri a caixa empoeirada que eu guardei, achei as cartas e o álbum que você me deu. Em uma delas a promessa que não aconteceu, com 25 anos finalmente ia ser meu. Me lembrou do abraço do último dia que contou, dos 4 meses de intercâmbio que provou que tudo tinha um fim. Mas éramos tão imaturos, éramos tão inseguros, erramos por medo de amar e sem nenhuma experiência pra se entregar. Éramos tão imaturos, éramos tão inseguros. Quem sabe se a gente tentar, ainda resta uma esperança pra recomeçar. Último dia que contou, dos 4 meses de intercâmbio que provou que tudo tinha um fim. Mas éramos tão imaturos, éramos tão inseguros, erramos por medo de amar e sem nenhuma experiência pra se entregar. Éramos tão imaturos, éramos tão inseguros. Quem sabe se a gente tentar, ainda resta uma esperança pra recomeçar.